Macaco. Nome genérico de todas as espécies de símios ou primatas antropóides, excluindo o homem. No sentido estrito, macaco refere-se às espécies de primatas pertencentes ao género macaca. Vivem árvores nas florestas, savanas e pântanos das regiões tropicais e dos países quentes. Alimentam-se de frutas, de sementes e organizam-se em bandos. Vivem geralmente de 10 a 15 anos e são animais inteligentes e sociáveis. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, bem-vindos ao primeiro programa de Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço e comigo tenho Rita Bernardo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa. O que nós vamos fazer aqui, basicamente, é revisitar todas as épocas em que os macacos dominaram o mundo. E como é que a gente faz isto? Bem, todas as semanas temos um convidado que nos acompanha. Esta semana as convidadas somos nós. E pronto, Joana, o que é que tens a dizer sobre o nosso programa? Bem, nós vamos revisitar os grandes clássicos. E como primeiro programa, os macacos vão dominar literalmente a nossa emissão. Cada música vai ter lá macacos pelo meio, mas eu vou deixar-vos descobrir isso mais daqui a pouco. É a macacada autêntica. Macacada autêntica. E vamos já começar com a nossa primeira música. É verdade, vamos a um clássico dos anos 60, I'm a Believer, dos The Monkees, retirado do álbum More of the Monkees. Espero que gostem. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace, a doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Eles estiveram em Portugal em fevereiro deste ano para apresentar o seu mais recente álbum, Humbug. E agora, com a tour feita, Alex Turner prepara-se para lançar mais um álbum dos Last Shadow Puppets, com Miles Kane dos The Rascals. Acho que é esperar para ver. E tu foste ao concerto, não foi, Rita? Fui, sim, senhora. Foi um grande concerto ali no Campo Pequeno. Epá, a sério, eu sou fã desta banda há anos. Também gosto muito, é verdade. Estava há anos para os ver e, pá, delirei com o concerto, completamente. Mas esta música não é do novo álbum, é do primeiro, aliás. Chama-se Mardi Bum e vai dedicadíssima para a Luísa Ribeiro Soares. Não se esqueçam de ouvi-la na RCFM com o Alt Lab todas as quintas às 9 da noite. Pessoal, sou os Arctic Monkeys. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. foi o Monkey Man de Rolling Stones. Esta música é usada no Entourage e no How I Met Your Mother, uma série aqui preferida da Rita e minha também. É legendary. E o que é que a gente pode dizer do artista que se segue? Olha, podemos dizer que ele lançou um projeto a solo, ele correu o país em concertos e ele, obviamente, esta é a parte que nos interessa, tirou o macaco da prisão. Muita coisa fez o Manuel Cruz nos últimos anos, não achas, Joana? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele lançou o álbum com este projeto, a solo, o Foz Foz Bandido, e este álbum tem dois lados, e esta música faz parte do lado A, que se chama O Amor Dá-me Tesão, é um título sugestivo. Eu acho que sim. E sei que tu ficaste muito desgostosa, porque perdeste um concerto no dia dos teus anos. Foi verdade, eu ia dar um concerto na Ala Magna, mas eu acabei por não ir e fiquei um bocadinho arrependida. Joana, mas eu tenho a certeza que não faltarão oportunidades. Vais conseguir. Espero que sim. Sabes que ele não gosta muito de dar concertos. Quer dizer, não é que ele não goste muito, mas ele não dá muitos. Por isso acho que perdi um... Mas há de dar mais, certamente. Esperemos. Esperemos que sim, então. Então pronto, fica com o Foz Foz Bandido, tirem o macaco da prisão. Foi Manuel Cruz. Agora vamos ouvir Sunshine, Blessed Mechanism com Danny Macaco. É um MC catalão. Esta música faz parte de Sound in the Light, do álbum de 2007. E eles no último ano têm andado em digressão pelo mundo inteiro. E mudaram de vocalista, não foi? Foi verdade. Eu preferi o Diggy. Tenho a dizer, Blessed Mechanism é daquelas bandas que eu gosto mesmo, porque foi com eles que eu me estreiei nos concertos. Foi a primeira banda que eu vi ao vivo. Foi Blessed Mechanism. Foi? Que giro. E ficou aquele amor, aquela paixão. A seguir aos Blessed Mechanism, temos uma música que já foi tocada por inúmeros artistas, mas nós passamos o original, nós defendemos que o original é o melhor, por isso trazemos a versão de Chuck Berry, que muitos de vocês podem não saber, nós não sabíamos, é conhecido como o primeiro-ministro do rock and roll, isto está a cargos para tudo, e que já conta com uma carreira de mais de 50 anos. A música chama-se Too Much of Monkey Business. Sunshine is what I really, really wish for. I should really wish to sunshine in the heart of the people, in the heart of the world. Sunshine is what I really, really wish for. I should really wish to sunshine in the heart of the people, in the heart of the world. Attack a track, I've got the map. I'm full of rap and no crap, you're the man on the set. Bittersweet juice for the drinking. Yeah, I know everything that you're thinking. The universe of forces colliding, planets exploding, gases expanding, and the future is now. I think of the past, the story told long ago. Somos nunca rayito a contraluz. Que viene y va, pero viene y va. Si te dejas se empieza a llevar. Déjale que te le leve al exterior. Tú y a mí, tanto interior. Siempre prende, sale flow. Sunshine, oh. Sunshine is what I really, really wish for. All you should really wish for. Sunshine in the heart of the people. In the heart of the world. Sunshine is what I really, really wish for. All you should really wish for. Sunshine in the heart of the people. In the heart of the world. At the mill, never fail in the mill. Yet come a rotten bill. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Say you can buy it, go and try it. You can pay me next week. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Thank you. something wrong, dime gone, will mail, or to sue the operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ah, too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave. For me. foi Animal Magnet com Welcome to the Monkey House. A seguir vamos ter uma lenda viva, ou melhor, sim, lenda viva. Ainda no outro dia ouvi no American Idol. Eles foram um dos grupos de R&B mais bem sucedidos de sempre. Formaram-se nos anos 50 em Detroit. E, bem, eles vieram fazer da música aquilo que ela é hoje. Estou a falar de Smokey Robinson and the Miracles. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo Motown, mas pronto, se estiverem, sabem que vem daí boa música. Fiquem com Mickey's Monkey. Nice to come back to Colorado because we've had a long time hanging out here. Fox Theater there, and I don't know how many of y'all remember when we played there. Thank you for welcoming us back here very much. Thank you very much. Again, but then came I climbed out of these safe limbs, ventured away, walking tall, head high up and singing. I went to the city, car horns, corners and the gritty. Now I am the proudest monkey you ever seen. Oh, monkey see, monkey do, turn to question me. I wonder, do I want a simple, simple life I once lived in a way? The things, they were so quiet then, in the way those were my better days. Now I am the proudest monkey you ever seen. Thank you. monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. What is it? E acabámos de ouvir a versão ao vivo de Proudest Monkey, de Dave Matthews Band. Nós queremos agradecer ao Tiago Martins por nos ter disponibilizado esta música. Obrigada, Tiago. E vamos de seguida ouvir Foo Fighters. Exatamente, Joana. Vamos ouvir Foo Fighters e deixa-me dizer que soube que esta banda estava a gravar um álbum novo. E uma curiosidade é que eu estou a gravar o álbum dentro da garagem do Dave Grohl. E segundo o que a banda diz, é um dos álbuns mais pesados dos que já fizeram até agora. É o mais pesado de todos. Vamos ver o que é que sai dali. Esta música que nós agora vamos passar é bem antiga, não é? É de 97, já tem mais de 10 anos e chama-se Monkey Ranch. Wasting another night. foram os Foo Fighters. A seguir temos The Kills, que é uma banda que eu gosto muito. E o que é que nós vos podemos dizer sobre os The Kills? Ora, eles são uma banda formada por uma norte-americana e um britânico. E a crítica chegou a compará-los até aos White Stripes. Pronto. Eu descobri-os agora. Foste tu que me apresentaste e eu estou a gostar imenso. Eu gosto muito mesmo, mas a questão será, esta comparação que eles fazem, também, será que eles também fazem a comparação ao nível da relação entre os dois membros? Há aquela dúvida sempre nos White Stripes, se eles serão irmãos, se eles serão marido e mulher. Agora já não há tanto, mas houve uma altura que eu lembro-me que questionavam-se sobre isso a toda a hora. Especulações, não é? Isso é outra história, exatamente. Os The Kills atuaram em Portugal em 2008, na Casa da Música no Porto. Eu não os fui ver. Eu também não, tenho pena. Mas também não os conhecia assim tão bem, não é? Exato. E esta música, Monkey 23, faz parte do álbum Keep On Your Mean Side. E a seguir aos The Kills nós vamos passar Beastie Boys, que é uma das minhas bandas preferidas. Vamos passar o Brass Monkey, que é do seu primeiro álbum. Nós temos novidades deles, porque eles está previsto o seu próximo álbum ser lançado no primeiro semestre de 2011. Aliás, as faixas que farão parte deste novo álbum já foram divulgadas no mês passado. Isto é tudo a fazer álbuns novos. É verdade. Deve ser da época do ano, só pode. E nós a seguir estas duas músicas nós vamos para o intervalo. Por isso, até já. Até já. Quando os macacos dominavam o mundo. Sejam bem-vindos novamente ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Este é o nosso primeiro programa e, para vocês que só se ligaram agora, este programa é inteiramente dedicado aos macacos. E quando nós dizemos inteiramente, é inteiramente. Os macacos estão mesmo a dominar a nossa emissão. E isto vem de onde? Bem, vem de uma teoria que nós pronto, testemunhámos e que quisemos provar. Uma teoria que diz que todos os artistas têm uma música sobre macacos. Bem, não todos, mas nós descobrimos que muitos têm, não foi, Joana? E decidimos demonstrá-lo aqui no nosso primeiro programa. Até faz pandan com o nome. Faz pandan. É verdade. Exatamente. É uma homenagem ao nosso programa. Nós não podíamos começar o nosso primeiro programa, não é? Sem pôr todos os macacos que nós conhecíamos. Exatamente. E devo confessar que nós deixámos muitos de fora. Peço desculpa a todos os macacos que ficaram de fora, mas não dava para pôr todos. We love you! E agora vamos voltar à música, não é? Tem que ser. E agora vamos falar de uma banda que há coisa de 3 semanas deu um concerto em Santiago, na capital do Chile, e tocaram a sua maior setlist de sempre. Foi 33 músicas e uma para cada um dos mineiros que foram salvos do Epa. Chile. Exatamente. Eles são os Pixies e fica aqui a Monkey Gone to Heaven. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Turns. Once upon a time, at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind. Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance of the dead. In time, strange folk found their way into the higher reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance, they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich scene fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the happy folks slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk climbed deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the monkey. For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. Then there came a sound, distant first, that grew into gastrophony, so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then, nothing. Oh, a little town in the USA, the time's come to see. There's nothing you believe you want. But where were you when it all came down on me? Did you call me home? Acabamos de ouvir Gorillaz com Fire Coming Out the Monkey's Head. Esta música faz parte do segundo álbum, Demon Days, lançado em 2005, e passado 5 anos eles voltaram com um novo álbum, Plastic Beach. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir. Eu já. E gostaste? Gostei bastante, mas gosto mais do primeiro álbum de Demon Days. É? É. Eu tenho que ouvir este novo álbum, já ouvi falar muito bem dele. E agora, a seguir, bem, Joana, vamos lhe dar uma enxurrada de 3 músicas, não é? É verdade, tem que ser. Que é para... Pronto, este primeiro senhor chama-se Peter Gabriel e ficou conhecido como vocalista da banda Genesis, e tendo depois iniciado uma carreira a solo. Uma coisa que eu não sabia, Joana, sobre este senhor, é que ele recusou-se a dar um nome aos 4 primeiros álbuns, então, basicamente... Recusou-se mesmo? Sim, então os 4 primeiros álbuns deste senhor chamam-se todos Peter Gabriel. A sério, só diferem nas capas. E editor, achou piada essa ideia? É, eu não sei, mas eu achei piada. Eu também. Como é que as pessoas se referem ao álbum? Isso é que eu gostava de saber. É tudo Peter Gabriel. Nós a seguir... Deixa-me só dizer o nome da música. Ah, vá lá, muito Rita, pronto. Vá lá. É o Shock da Monkey. É uma música muito conhecida e que também já muitos artistas fizeram cover da música, mas a gente passa sempre e por nós original. Também, nós passamos sempre para o original e gostamos muito, muito desta versão, não é? Exatamente. Força, Joana. Bem, então estava eu a dizer que nós a seguir vamos ouvir Placebo com Space Monkey. Esta música faz parte do álbum Mad, 2006. E sabes uma coisa? Diz-me. Sabes que é que A música que dá nome é Salmo, Mads. Sim. É uma colaboração entre, em termos, pronto, a voz. O Brian Molko canta com a rapariga dos The Kills. Olha, que nós também já passámos há pouco. Também já passámos aqui, não sei é verdade. Se sabias. Exato. Gosto bastante dessa música. Mas continua, estavas a dizer. Eu estava só a acrescentar que me passivo iam marcar a presença em Portugal no dia 7 de outubro. Grande desgosto. É verdade, e foi cancelado devido à doença do vocalista. Os fãs ficaram um bocado tristes, não é? Sim, sim. Ficámos muito tristes. Ficámos muito tristes. Está bem, então vamos passar a música. Bora, vamos a isso. Space, monkey, and place. Quando os macacos dominavam o mundo. Foi Amy Winehouse. Bem, há muito tempo que já não ouvia falar desta ilustre senhora e das suas maravilhosas prestações em palco. Não, mas a verdade é que ela é dona de uma grande voz e que esta música remete-nos para os seus tempos áureos. E por áureos, entenda-se, sóbrios. E esta música também lembra-me de... das noites na discoteca de Tamariz no Estoril. Ah, é, Rita. Conta lá um bocadinho disso. É assim, são noites um... Aquela noite, pelo menos, foi um bocado difusa. Faz lembrar um bocado assim os jantares aqui da ESCS. Mas, basicamente, o que eu me lembro é que passaram esta música do nada e nós estávamos numa festa de anos, todos felizes, a dançar. Pronto. Olha, muito bem. Pronto. Olha, foste ao Rock in Rio ver a Amy? Não. Preferi ir no dia, no último dia, que foi Linkin Park, Muse. Olha, eu tive a infelicidade de ir nesse dia e... Pá, olha, foi uma grande desilusão. Valeu-nos o Lenny Kravitz. Sim, não, eu não sou assim muito fã, mas agora eu fui muito também para ver a Amy e fiquei muito desiludida, não é? Porque não sei se viste na televisão aquele concerto. Pois, já toda a gente conhece aquele concerto. Vou-te contar de um amigo meu, coitado, que foi de propósito a Paris para vê-la e que ela cancelou o concerto. Portanto, maldade, isso é maldade. Isso vai, não se faz. Vai daqui um beijinho para o Ricardo Monteiro e esta música vai naturalmente para ti. Ele agora está um bocado desiludido com a Amy, não? Não, ele continua a gostar. Continua dela. A ser continua fã. A ser fã. Fã número 1. Está bem. Bem, nós agora vamos passar para a nossa nova e primeira rubrica. Chama-se Monkey Business. Nós roubámos o nome ao Chuck Berry, que passámos há bocadinho. Ele não se importa. Ok, a nossa rubrica vai... Nós vamos anunciar todas as semanas o concerto grátis da semana. E por isso é o nosso Monkey Business, porque nós, é grátis. Nós pensamos nos nossos ouvintes e pensamos nestes tempos de crise, com as novas medidas de austeridade. Portanto, até vos sugerimos concertos grátis. Nós somos amigas. Nós somos amigas. Amigas do peito. É verdade. Então fiquem agora com o nosso Monkey Business. Monkey Business. No Monkey Business desta semana trazemos os Dub Inc. São uma banda de reggae francesa formada em 1997, que conjuga as melodias e ritmos tradicionais do Norte de África com o hip-hop e o electro-dub. Vêm a Lisboa apresentar o seu novo álbum, Horse Control, de 2010. O concerto será no Casino, dia 8 de novembro, ou seja, segunda-feira, às 10h30, com entrada livre para maiores de 18. É esta a nossa sugestão da semana nestes concertos que são pagos a bananas, ou seja, são grátis. Monkey Business. Foram os Beatles com a música Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Música muito boa. Muito boa, eu não conhecia, adorei. É uma canção composta por John Lennon, lançada no álbum The Beatles 68. E apesar de John Lennon nunca confirmar, Paul McCartney acreditava que esta música era uma clara referência às drogas. Se isto é verdade ou não, não sabemos. É possível, eles encontraram coisas muito gírias no quintal dele. John Lennon, esse que fazia recentemente 70 anos, se fosse vivo. É verdade. É verdade. E os Beatles são... E foi a nossa homenagem. Foi a nossa breve homenagem, sim, de certa forma. Tu gostas muito dos Beatles, não gostas, Rita? Eu adoro Beatles. Conta lá a tua história. Tinhas uma banda, conta lá, que as pessoas não conhecem. Não é nada de especial e... Aqui a Rita cantava numa banda de covers dos Beatles, não era? Era assim, eu gostava bastante de Beatles e fizeram uma proposta e eu aceitei, pronto. E passei uns bons bocados a cantar músicas de Beatles. Pronto, não fiques envergonhada agora. Eu não fico envergonhada, mas vamos seguir porque nós estamos aqui para falar de mim. Claro que sim, pá. Love in an elevator, living it up when I'm going down. Love in an elevator. Esta música já, né? Brutal, brutal. Brutal. Não fica brutal na minha voz, infelizmente. Mas quem canta esta música é o Steve Tyler. Aquele senhor que. Bem. O que é que há para dizer sobre o Steve Tyler? O que é que há para dizer de Aerosmith? Aerosmith, bem, a memória que eu tenho deles é aquele vídeo do Crazy, das miúdas todas, incluída a filha dele. A filha dele, exato. As miúdas todas crazy a dançar lá no clube de strip e tal, e pronto. É a memória que eu tenho. Mas não, a música que a gente vai passar não é a Crazy. É sim a Monkey on My Back, que é uma música igualmente gira e é desta banda que, bem, geralmente agrada a muita gente. A gregos e a troianos, vá, digamos assim, que são os Aerosmith. E nós a seguir de Aerosmith, vamos passar a Bruce Springsteen, que a música é Part Man, Part Monkey. É vamos passar uma versão acústica. Nós muito temos gira. Eu tenho aqui uma curiosidade, é que ele vai participar na série Glee. Pois é, na série Glee. Para todos os fãs... Eu, por acaso, não sou muito fã do Glee, mas pronto, para todos os fãs, já sabem que vão poder ver. Pois, eu também não sou muito fã, mas tenho a certeza que há pessoas que vão delirar. Depois da... Acho que foi a Madonna que também entrou. Entrou depois o Barney, do How I Met Your Mother, também já falámos aqui. Já falámos. Aliás, não foi o Barney, foi o ator que faz de Barney, cujo mas nome... Mas que é o Barney, pronto. Cujo nome eu não me recordo, só sei que, pronto, ele é homossexual e é incrivelmente giro. É um desperdício, é uma pena. E alguém me vai matar de eu estar a dizer estas coisas no ar, mas pronto. Quem? Não vou dizer quem. Acho que apresenta assim um certo programa às quintas-feiras, mas eu não vou dizer mais nada. E pronto, fizeram um especial Madonna, fizeram um especial Lady Gaga e com certeza há de ser um especial Bruce Springsteen. Fiquem com Part Man, Part Monkey. mas recebe-me. They prosecuted some poor sucker in these United States for teaching that man descended from the apes. They could have settled that case without a fuss or a fight. They seen me chasing you, sugar, through the jungle last night. They'd have called in that jury and oh, 1, 2, 3, he's important man, important monkey, definitely. Church bell rings from the corner steeple. Man in a monkey suit swears he'll do no evil, offers his lover's prayer, but his soul lies dark and drifting and unsatisfied. Hey bartender, tell me what do you see? Part man, part monkey, looks like to me. We talk a while, my fingers slip, I'm hard and crackling like a whip. Well, did God make man in a breath of holy fire, or did he crawl on up out of the muck and mire? Well, the man on the street believes what the Bible tells him so. Well, you can ask me, mister, because I know. Tell if soul-sucking preachers will come on down and sing. Part man, part monkey, baby, that's me. Thank you. seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cata macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Foi Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois ícones da música brasileira que se juntaram para fazer esta música. Cada macaco no seu galho, ora, é uma grande verdade, não acha, Joana? E nós a seguir vamos ouvir Guano Apes com Open Your Eyes, do seu álbum de estreia. Eles regressaram o ano passado, depois de 8 anos afastados de Portugal, para um concerto no Festival Marés Vivas, e este ano voltaram... Para a Cama das Fitas. Para a Cama das Fitas. E eles têm um novo álbum que, aliás, ainda não saiu, vai sair, Viva o Natal. Ah, vai sair na altura do Natal. É uma prenda para oferecerem aos filhinhos e às filhinhas e aos priminhos e aos sobrinhos que gostam dos Guano Apes. É Viva o Natal e Viva o Consumismo. Open your eyes. Cause we got enough females to go around up here. And I can think you're buying yourself a little suit. And because people out here don't go away stealing each other's loved ones away from one another like they do down there in the smoke. He also said in the letter that somebody look. And you hear a voice that comes in the middle of the night and says, it says, I want you to get on up. Listen to me. I want you to get on up and find yourself another one. If you're having breakfast one morning, get out from behind the teapot and the voice says, listen, hey, I want you to get on up. One thing I found out, took me a long time to find it out. Yeah, it took me a long time to find it out. But I think I got it now. Oh, yeah, yeah, yeah. One honky don't stop the show. Yes, it's true, baby. One honky don't stop the show. Don't let one honky find out the show. One honky don't stop the show. One honky don't stop the show. One honky don't stop the show. Yes, I got it a long time ago. One honky don't stop the show. E foram os The Animals, uma banda de sucesso dos anos 60, talvez mais conhecidos pela música The House of the Rising Sun. Esta é One Monkey Don't Stop No Show e é também um clássico. Nós tentámos valorizar ao longo deste programa os clássicos e a música portuguesa. E chegámos ao fim. Penso que conseguimos. Chegámos ao fim. Chegámos ao fim, chegámos ao fim, opa, é verdade. Opa, fogo, estava a gostar tanto. Eu espero que vocês tenham gostado tanto como nós. Nós voltamos para a semana às 4, já sabem. Mantenham-se em contacto connosco até nós voltarmos para a semana. Nós temos uma página do Facebook muito gira, chamada Quando os Macacos Dominavam o Mundo. É só questão de procurarem, porque não tem outra página com o mesmo nome. É só chegarem lá, fazerem um like ou um gosto e podem ler as coisas parvas que a gente escreve, os nossos devaneios, e podem ouvir o programa outra vez, se é que gostaram, podem ouvir outra vez. Se não puderam ouvir, também podem ouvir outra vez. Está disponível para vocês quando quiserem, onde quiserem. E enviem-nos as vossas sugestões. Nós estamos agora no início, gostamos de ouvir as vossas opiniões para podermos melhorar. As vossas críticas. As vossas críticas. Sim. Nosso e-mail. O nosso e-mail, o qmdm.esquecfm@gmail.com. Falem connosco, pessoal. Nós voltamos para a semana, próxima quarta, dia 10! Dia 10 de novembro! Nós voltamos a estar cá às 4 da tarde com vocês e... E até para a semana! Espera! Então... Temos que dar um cheirinho do programa da próxima semana. Ah, é verdade, é verdade. Nós temos um grande convidado. Que os macacos irão dominar desta vez. O que é que os macacos vão dominar? Queres dizer? Quero. Diz. Quero tanto dizer. Os macacos vão dominar os anos 80. Pois é, não percam o próximo programa. Temos um grande convidado. É um convidado de cada casa. Mas nós não vamos revelar mais do que isso. Não percam. Minha palmeira é muito porreira, eu sei. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Fica tão tontinha que Os macacos dominavam o mundo.